Tem juízo? É na época que o Bruno pilotava ônibus. O Bruno pilotava? O Bruno já foi piloto de ônibus. O Bruno já dirigiu ônibus? É. Então, é mesmo? Então, já dirigiu Buzum? Motorista de Buzum, você, Bruno? E nessa época o Cacalo era muito amigo dele. É? Então o Cacalo disse que ele vinha com ônibus. Ah. Ele pilotava o ônibus e tal, então o Cacalo fazia sinal e ele abria a traseira pro Cacalo. Isso é verdade. Acredito, agora, o Cacalo entra, ele parava o ônibus. Babosa, eu tenho vergonha, Babosa. Sabia? Eu sou um cara envergonhado. Agora, eu tenho vergonha dessa agora, besteira. Agora, você sabe que era a roleteira do meu ônibus. Não. Para com essa baixaria aqui. Era a trocadora do meu ônibus. Ah, vai parar. Mentira, ô, Paulo Roberto, tá maluco? Que nessa época não tinha trocador, era ficha. Tinha história também que ele trabalhou com o Bruno Jardim, como é que foi? Jardim? Ah, nossa história aí não pode contar não. Bruno Jardim, ó. Foi na época que nós fomos jardineiro, mano. Não, deixa o jardim pra lá. É legal, é porque não é que a gente tinha uma hora que a gente ficava brincando ali na grama, a gente arrumava um cara aí, um ricaço, a gente arrumava lá pra ele o jardim. Sim. Então a mulher dele tinha muitas flores no jardim. Então tinha uma hora que eu, pra descontrair com o Bruno, a gente ficava brincando, né? Brincando de quê? É, ele tacava a rosa em mim e eu cravo nele. Então a gente ficava brincando. Cara, isso aí. Aí você imagina, ouvindo só essa meninada linda, você pensa assim, eles devem estar no terceiro ano. Primário, terceiro, para o quarto ano, que essas piadas são... Ah, meu Deus do céu. Agora eu queria fazer uma pergunta pro Maurício também. Pergunta pro Maurício. Maurício disse que vai trocar de carro. Isso. Você vai comprar mesmo tipo zero, Maurício? Pois é, também, irmão. É isso. A gente... O que que é? Maurício, você... Eu fico revoltado com isso, Você deveria se aliar a mim nessa história, nessa brigada, pela moralidade do programa, rapaz. Os ouvintes precisam ver isso. A gente fala com o Elinho com a educação e o Elinho vem na bruta. Não. Ô, Paulo Roberto, tchau, tá? Vambora, tá bom?